não penso, só assisto, não existo. Não penso, não existo, só assisto. Oh, oh, oh, oh. Vivo uma programação diária, uma programação ordinária, uma programação maldita. Vivo uma rotina insuportável, uma rotina miserável. Estou preso, estou preso. Oh, penso, existo, não assisto. Minha situação atual não é isso. Penso, deveria não assistir, deveria existir. Oh, oh, oh, oh, ah, ah, ah. Não penso, não existo, só assisto. Tuna, minha programação é idiota. Comerciais de cerveja, comerciais de lingerie. Uou. E eu, mais um idiota aqui. Penso que não existe, não penso, não existe, penso, não existe, não existe, não penso. Penso, existo, não assisto. Penso, não existo, não assisto. Vamos lá. Me libertem dessa programação, me libertem desse lixo televisivo. Tchau. Me libertem, vou cantar, vou. Saiam dessa programação. Não penso, não existo, só assisto. Não penso, não existo, não assisto. Opa, errei o refrão lá. Não penso, não existo. Não assisto. Assisto? Não existo.